Não me larga de mão. Foi só uma noite, pra mim foi tão bom. Você deixou marcas em mim, não foi só de batom. Acordei pensando de novo em você. Pra que se eu nem vou te ver? Se eu nem vou te ver. Eu tava certo de ter ganhado seu coração. Cê me levou nas nuvens sem me tirar do colchão, mas foi em vão. E bem na hora de se despedir, disse a gente se vê por aí. Vai fugir de mim, é. Foi ruim. Foi só uma noite, pra mim foi tão bom. Você deixou marcas em mim, não foi só de batom. Acordei pensando de novo em você. Pra que se eu nem vou te ver? Se eu nem vou te ver. Eu tava certo de ter ganhado seu coração. Cê me levou nas nuvens sem me tirar do colchão, mas tô em vão, sacanagem. Que vem na hora de se despedir, disse a gente se vê por aí. Vai fugir de mim, é. Foi o